Sul Rádio Serviço. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você poder escolher se quer ou não consumir alimentos transgênicos que têm altas taxas de agrotóxicos. Cuidar da saúde do planeta é cuidar da sua saúde também. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. 18 horas e 2 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. Olá, no ar o Parabólica, um programa da nova Sound Studio USA. Por aqui, DJ Marcandi, direto do Rio de Janeiro, para várias emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Fique ligado. Parabólica. Na semana passada tivemos aquele problema, né, que foi o suicídio do vocalista do Linkin Park, Chester Bennington. Exatamente no dia do lançamento de uma música que foi tocada aqui na edição passada com o Serginho Ricardo. Mas a banda também nos presenteou um pouco antes, que foi dia 9 de março, com a música Heavy, nos vocais de Kiara. E é com essa pérola que a gente vai começar o Parabólica de hoje, hein? Parabólica. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. Why is everything so heavy? Holding on, so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on, why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the water's out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Everything's so heavy, holding on. So much more than I can carry. I keep dragging. Just let go, I'll be holding on. Why Pauta. Em 2008, o também recente falecido Chris Cornell fez um dueto com Chester Bennington. E a qualidade do áudio no vídeo lá do YouTube não tá grandes coisas. Então, eu dei uma melhoradinha, né? Milagre não dá pra fazer, tá? Eu dei uma... Eu não posso dizer que uma remasterizada porque eu não tinha todas as trilhas separadas, né? Mas eu dei uma melhorada no áudio o suficiente pra gente dar uma curtida nesse dueto que aconteceu em 2008, tá? Entre esses dois recentes falecidos. Uma grande perda pra música. Então, aumente o volume aí. Chris Cornell e Chester Bennington com Hunger Strike. Junho, o Nickelback nos presenteia com o Song on Fire. Bonita. E a cantora Pink divulga teaser do novo clipe de What About Us. Em sua conta no Instagram, a cantora postou uma foto com a data que deve ser o lançamento da produção. Pra quem aguardava ansiosamente por um clipe novo da Pink, tem novidade a caminho. A cantora divulgou a foto e escreveu What About Us, com lançamento marcado para 10 de agosto de 2017. Pink já havia anunciado pelo Twitter que gravaria o clipe ao longo do mês de julho. Este será o primeiro single do novo álbum da cantora. Confira o instrumental que ela deixou disponível no YouTube. Parabólica. Detalhe, não é a música mesmo, né? Porque ela deixou esse instrumental lá no YouTube dela e dizendo que gravaria a música durante o mês de julho, conforme eu havia dito antes. Mas já deu pra sacar que vem coisa boa por aí, hein? Parabólica. Dando uma conferida em várias rádios no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, fiz um apanhado do que tá rolando por lá, por aí, né? Então, se liga porque tem muita coisa boa rolando no mundo inteiro, hein? Take it slowly, cause it feels like time has got something to show me. Through a crowded room, look at me. Enough one day. another hit. True life. Middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I'd do it all again. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I do it all again. Oh. We'll be right back. mais uma produção do norueguês Kygo, uns vocais de Ellie Goulding, receita perfeita para dar certo. Você conferiu também O Wonder com Ultra Live, I Miss You com Rocky Welsh Tuck, vocais de Nicole Buss, também Samfel, Lush e Simon, vocais de Ina Fadeaway. Playing the hits. Lançado na segunda-feira, dia 24 de julho. Fresquinha, Jay Hardway, Need It. There was a look in your eye, or was it my reflection? Tell me you're ready to fight, it's all I need to know. Direto do Rio de Janeiro para a Rede Parabólica Network, para diversas emissoras afiliadas no mundo inteiro. Uma produção da Nova Sound Studio USA. Parabólica. And now, your Parabólica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. E a gente vai fazer agora uma pequena viagem no tempo e no espaço. Rewind, back in time and space, Parabolica. Uma banda americana com estilo misto de synth-pop, new wave, techno e freestyle, tendo sido oficialmente formada em finais de 1981 na cidade de Minneapolis, com a união de três músicos e amigos de colegial, Paul Rudd, Curtis Harlan e James Cassidy. 5 anos mais tarde, Amanda Kramer entrou pro grupo, mas saiu 2 anos depois. O grupo recebeu influências de vários gêneros musicais, porém com maior destaque para a música eletrônica das discotecas dos anos 80. Tornou-se conhecida mundialmente principalmente pelas músicas Running, Repetition, What's On Your Mind, How Long e Think. Isso, essa que você tá ouvindo aí no fundo, por um acaso, é a versão que eu fiz pra Think, uma versão que eu transportei lá pros anos 70. Information Society Think, uma versão Reload, feito agora em 2017. Espero que gostem. Imagine if I said I sometimes hear you call my name. Imagine if I said I still could love you. Imagine what you'd say. Imagine if I said I sometimes still can't see your face. Think about all the things we share. Think about me. revelation. U2 Desire de 1988. Você conferiu anteriormente aí o Think do Information Society, feita em 2017 por mim. A próxima é More Than a Feeling do Boston. Aumenta o volume. 76, Boston More Than a Feeling. Isso é um clássico, isso é bacana pra caramba. Você tá conferindo o Back in Time and Space do Parabólica. Parabólica. E vamos à superfície. No último dia 29 de junho, mês passado, Calvin Harris nos presenteou com Slide. Confere aí. Parabólica. Working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? Put some spotlight on the slide. Another hit. I just wanna dive in the water with you, baby, we can. just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. You believe you. I told you the light in your eyes made it look like we're dancing in the from right now, yeah. Oh, I can't help but let you just walk away. Oh, can we get back when we had yesterday? Oh, am I right with you? Better know that I'm alright for you. Better use a gun or knife for you. I ain't finna choose a side over you. Yeah. If I ride with you, ain't nothing to provide for you. Ain't nobody in my life like you. Ain't nobody gonna shine like you. Show me my love. Show pack, all the dimes there, but I be falling back from all the loose change. I drop the top on that new thing. My chocolate bra, they rock Gucci. Gotta know it's impossible to stop for Lauren. Got the box, I want the new thing, yeah. She gon' show out, before we swahala, roll out, mmm, yeah. She gon' show out, before you break it down, girl, roll out, what up? If I might get you, better know that I'm alright for you. Better know that we can live for each other. That don't mean I gotta die for you. Show me my love. Bring them out. Hard to hear, too many girls in the house. Hey, bring them out, bring them out. I started here, I got the buzz in the cloud. I know, she got it all, but got nothing to hold. Every time I saw her, not too many know. She ain't really hard, she act because she hurt, duh. And I could be your last. Leave the past with your first. Show me work. My love. Oh God, show me sweet love. Yeah. Show me my love. Oh yeah, show me sweet love, yeah. See, show me my love. Wonderwall, Moonlight, Cheat Codes, No Promises e Calvin Harris, Slide. Essa foi a última sequência do Parabólica de hoje. Eu espero que tenha agradado, ok? Semana que vem tem Serginho Ricardo com mais uma edição do Parabólica. Parabólica. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das